Galen aprovado, nível de voo 340, a subida é da El, Leda, Bidev, os Bidev interceptam após November 857, posto seguro após o Luno 6, após conforme a rota do plano. 5525 é o código, 198 é o controle. Então é Galeão 340, vai decolar na Dael Leda, Leda Bidev, a intercepta para November 857, seguro, Upers Luno Ney, prossegue como plano de voo. 5525 e 198 é o controle para o 672A. Correção para puxa sonar, 672A. Toma puxa sonar, obrigado. Para o taxi 1856 com 1105 a bordo, 3 horas e 10, alterna Salvador. 1856, táxi autorizado, Índia Alfa, ponto de espera, chame 286. Índia Alfa, no ponto de espera, 2000, a bordo é. Salvador, muito boa tarde, 1856. Boa noite, 56, boa tarde, autorizado a linha área decolar pista 10, vento no 50 graus, 1129. A linha decolador 10, 1856. Prossiga. 1288, 1260, bom voo. 956, decola os 47, controle 19, decimal 8. 198, obrigado, 8, 56. 1856. Contato da decolagem, 390, Pucajama, Aracaju. Pucajama, Aracaju, 390, 856. 720 para pushback, acionamento no 04. 720, autorizado pushback, acionamento no 03. Ele vai chamar para esse destaque, é o 57. Centro 12545, secundário 12685. 2545, 2685, obrigado. A sua identificação desce para os 4 mil pés. 4 mil pés, QNH 10 no 2 na Prud Bonf. 4 mil pés na Prud Bonf, 0 no 2. Acelere o critério do comandante. Autorizado no 077, não tem início, tá? Autorizado no 077. Controle o 3415 revelou 160. Trip 5415? Revelou 160. Controle o 3415 revelou 160. Positivo, o serviço sonar está encerrado. Chama agora o Ilhéus 1201 no 5415, bom voo. Decimal 1? 1201 com o Ideal, serviço da encerrado, 5495. 5495, é bom, tá? Tá bom. Cruzar 1901, 856. 1856, centro Recife, 12545, secundário 2085. 2545, 2085, 1856. Sete 20, táxi autorizado, via de alfa, ponto de espera, chame torre 286. Boa tarde, OAB 6720, ponte espera, não, 0 graus. OAB 6720, prezado alinhada e decolar, pistola 0, vento 1, 40 graus, 1, 2 nós. Livre, alinhada e decolar, dá 0, OAB 6720. O fim? Bom, 567, pressão 5, a Tango, autorização Brasília. Minuto, cópia. Azul 14-1, no push back assinamento no 1. Autorizado, deixa eu prender de táxi, 4-2-1. Sigo limpo. Um minutinho, cópia. 294, confirme de cada. Fazendo 3009. 7250 nós da presente, 3294. 0250 da 3294. Decolagem. 5542 é o código, 198 é o controle. 360 do grupo 17 para Brasília, gole, auxílio, curva direita, 198542. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 286. Juliette Alfa, ponto de espera, 286, vou no 567. O 567 eu não entendi o transponder, o cotejamento do transponder, poderia repetir? 5542. Correto, seu prepuxo acionar no 567. Bora. Boa tarde, vou no 273. 71273, aguarde o estádio. Objeto 6720 decolou 57, controle 19, decimal 8. 198-6720. Boa. 1273, recebendo identificação, autorizada a chegada a ponte, desça até nível de voo 060. QNH, 1012. Controle é o F6720-1500 da EL. Objeto 6720, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, CD da EL. 340 da EL 6720. Papa Romeu de Nova Emeralda, controle Salvador. É, reporte para o regresso em Nova Emeralda. Olimpo, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Salvador, nível 150. Vai sair na Pucaracaju, curva esquerda, 5457 é o código, 198 é o controle. 077, próximo a ponte 010, próximo. Vamos 077, boa tarde, autorizado a linha e decolar, pistola 0, vento 140 graus, 12 nós. E decola, carbono 017. Táxi Olímpio 01. Controle da Chanara 6143. Prossiga 6143. Onde agora, Duna? Tem condições de aproximar e pousar na proa de Duna? Primeiro mundo. Confirme? Afirmo. Desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS. É que foi reporte habilizado localizador. Reporte habilizado localizador, descendo para 2012, na 6143. Com 1273, desça via até 4 mil pés. QNH 1012. Descendo via até 4 mil, vou 1273. PAN 3894, desça via até 3 mil pés. QNH 1012. 102, via 3 mil pés, até 2.4. 077, decola aos 2000. Controle 1, 9.8, por favor. 9.8, voa. Índia Alfa, ponto de certo, torre 286. Índia Alfa, ponto de certo, torre 286. 142. Meia, gol 1077, cruzando 2500. Muito boa tarde, TAM 3897, informação, Tango, autorização, Guarulhos. 3897, aguarde, Potter. 3897. Voo 1077, passando no nível de voo 055, contato radar, suba até nível de voo 360, autorizado, vai direto da EL. 360, está presente, está voando a EL, voo 1077. Linhar e decolar, pista 90, 140 graus, 12 nós. Mel 143, estabilizado. Acerto, estabilizando no momento, visual cadastro. Mel 143, chame torre, 118, decimal 6. 118, obrigado, bom trabalho. TAM 3894, desça para 2000 pés, autorizado, afinado, procedimento ILS X-ray, após estabilizado, localizador. 2000 pés, após estabilizado, ILS X-ray, TAM 3894. Mel 143, continue a aproximação, aguarda a pista livre, 140 com 10. Aguardando. 050, QNH 1012. QNH 1012, novembro 17, Itália 90. Tá pronto, copy, sente na informação, então. Galeão aprovado, nível de voo 36, via 350, BDEV, até novembro 87. Porto segura, peso 16, bridge, passo fora na rota. Subida da EL, Leda, BDEV, curva à direita após a decolagem. 5540 é o código, 198 é o controle. Pistão 10, vento 140 graus, 129. Livre pouso na 10, 6143. Azul 16, bridge, conforme apresentado. Da EL Leda, BDEV, Charlotte 540. 19.8 é o controle de saída do gol, economia 01. Boa Correto, no portão 7, chama pronto, 160. Chamaria aí, obrigado. 160, saída da El. 360 na Dael, pode voar da El, da presença direto? Autorizada azul 4261. Zero da El. Voo 1273, dessa via até 2000 pés, que é negamos 013, reporte estabilizado localizador. Descendo via até 2000, vai reportar estabilizado localizador com 1012, gol 1273. 10, curva direita, da El Leda Bideb. Controle 119.8, aciona 5533, do TAM 3897. Correto, no 612, chamei pronto, TAM 3897. Camarada, TAM 3897. Pode confirmar o código transponder para o TAM 3897? 5533. 5533, grato. Autorizado, chama para o ataque. Chama ataque, senão fica com essa. Gol 1077, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 25, 13325, gol 1077. TAM 3894, passou a posição do na chame torre 118, decimal 6. 186, boa tarde, TAM 3894. O 1273, confirme sua velocidade. Está iniciando a redução, senhorita. Está passando por 230, vai reduzir até 200 mais. Sente, 1273, já pode estabilizar o localizador. Vai reforçar estabilizado. November 17, sale November, desça até 4000 pés, QNH 1012. 4000, 1012, sale November. São 3894, livre pouso pistão 10, vento 140 graus, 129. Livre pouso, tá 3894. 506. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 3894. Próxima Juliette, não, 43. Próxima Juliette, não, 43. Mantenha, o 6143. Confirme a posição de parada do 6143. Confirme. Posição de parada do 6143. Posição 10. Pode ir para outra posição, a 1, a 2, a 3 ali, sabe? Meu, hoje, né? Não poderia seguir para a posição 1, ou a 2, ou a 3, está livre, a 4? Isso aí é em coordenação com a companhia infra-aero. Ok, é, liberar uma pista antes de autorizar o TAM, poderia ser ingressado ali para a posição 10 antes dele. 401 no Pátio Militar, quantos a bordo? A bordo. Táxi autorizado, taxi hotel, reporte para hotel para o cruzamento Olimpo Zero. Uno 273, chame torre, 118 de sua meia. 286, bom trabalho. 9017, Carino Véia, obedeça até 2500 pés, QNH1012, reporte estabilizado localizador. 2500-9012, reporta estabilizado localizador, Charlie November. Mandando pista livre, 1273. Paxton 3897, 180 a bordo, 4 horas e 10, Alterno Galeão. Solo 11, livrando a direita, uma... Boa noite. 219, livrando, boa noite, 3894. Boa noite. Salvador, boa noite, 3894, livrou na 3894, reporte antes da Juliette. Porta antes da Juliette, da 3894. Mais. Livre pouso, bono 273. Santa é autorizado em ingresso para o 6143. Portão 10, o Chumé. 10, 6143. Pushback, acionamento, voo no 601, no portão 7. Aguarda, o voo no 601. Aguarda, 601. Posição Olimpo 01. Número 7, Charlie November, está fazendo desvio de informação? Afirmativo, já está retornando a rota, Charlie November.